vida e o poder. É dele o céu, é dele a terra e tudo que tu vê. É dele o ar, é dele o mar, é dele a inspiração. É dele a minha vida, é dele essa canção. A noite vem, o dia vai, a chuta é tudo igual. Guerra declarada, os de um menor confuso pau. Só a rua que comanda, de ponta a ponta é crime. O rap nacional escorre sangue, pique um filme. A escadoa convocada, explosivo, um absurdo. No Rio a chuva mata e as favelas tão de luta. Brasil 2011, o sonho acabou. Por isso é nós que tá na rima, o rolo compressou. É, gangstão, mas a sua rima não vai mudar essa fita aí não. No livro de Apocalipse tá escrito, tio. Sabe qual, como é que faz pra mudar isso aí? Se arrependendo, seguindo o meu Jesus, porque ele é vivo e ele pode mudar a minha vida e a sua. Jesus venceu a cruz, Jesus venceu a cruz. É dele a glória, o reino, pois vive o meu Jesus. Jesus venceu a cruz, Jesus venceu a cruz. É vivo e soberano, o nome dele é Jesus. Jesus venceu a cruz, Jesus venceu a cruz. É dele a glória, o reino, pois vive o meu Jesus. Jesus venceu a cruz, Jesus venceu a cruz. É vivo e soberano, o nome dele é Jesus. É dele o reino, é dele a glória, a vida e o poder. É dele o céu, é dele a terra e tudo que tu vê. É dele o ar, é dele o mar, é dele a inspiração. É dele a minha vida, é dele essa canção. 2011, a cena é essa, uma nova esperança no ar. Jesus venceu a morte, a truta pode acreditar. Eu creio assim, por isso foi meu fim. Agora é vida nova em Cristo, a paz e o estopim. Na zona sul tem problema, na norte também. Brasil de ponta a ponta, a fé dos crentes vai além. Já falei uma vez de Jó, agora veja só. A fé que move a igreja é pique louco, a fé de Ló. Não precisa ver pra crer, nem precisa nem tocar. Aqui é dobrar o joelho que meu Deus já vem falar. Meu Deus falou pra mim que morreu. Eu fui por você, ladrão, tira essa máscara, é melhor se arrepender. Jesus venceu a cruz, Jesus venceu a cruz. É dele a glória, o reino, pois vive o meu Jesus. Jesus venceu a cruz, Jesus venceu a cruz. É vivo e soberano, o nome dele é Jesus. Jesus venceu a cruz, Jesus venceu a cruz. É dele a glória, o reino, pois vive o meu Jesus. Jesus venceu a cruz, Jesus venceu a cruz. É vivo e soberano, o nome dele é Jesus. A palavra de Deus nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu tenho visto uma geração de moleque bom, educado, formado, de boa índole, de boa família, meter lenço na cara, fumar um baseado, sair pra rua batendo no peito e falando: aqui é o gangsta, aqui é o crime. Presta atenção, meu querido. Tupac morreu, tá ligado? Izzy morreu, Notorious morreu, tá ligado? Mas só um morreu em nome de mim e de você. Só um pode falar pela quebrada, pela rua, e o nome dele é Jesus. Eu quero te falar, Truton, pra você se arrepender dos seus caminhos, se arrepender das coisas que você tem falado, das atitudes que você tem tomado. Porque Jesus é único e ele é perfeito, tio. E ele há de cobrar. Ele há de cobrar sobre tudo, tá ligado, que foi falado. E se você tem falado algo que não vem da parte de Deus, que é da sua boca, da sua filosofia, da sua psicologia gangsta, você vai pagar por isso, tá ligado, vagabundo? É dele o reino, é dele a glória, a vida e o poder. É dele o céu, é dele a terra e tudo que tu vê. É dele o ar, é dele o mar, é dele a inspiração. É dele a minha vida, é dele essa canção. Se o meu Deus manda andar, se o meu Deus manda falar, se o meu Deus manda parar, pois ele é Deus, ele é Jeová. Eu sou crente, não sou gangsta, sou servo do Senhor. Vida santa é minha bandeira, nossa alma, o meu louvor. Aos crentes de plantão, eu chamo pra missão. Enquanto nós estiver na terra, joelho no chão. O inimigo pode pá, até se levantar, mas é vivo o Espírito Santo. O reino de Deus pra nos guardar. Jesus venceu a cruz, Jesus venceu a cruz. É dele a glória, o reino, pois vive o meu Jesus. Jesus venceu a cruz, Jesus venceu a cruz. É vivo e soberano, o nome dele é Jesus. Jesus venceu a cruz, Jesus venceu a cruz. É dele a glória, o reino, pois vive o meu Jesus. Jesus venceu a cruz, Jesus venceu a cruz. É vivo e soberano, o nome dele é Jesus. Aí, rapper, pra você você falar do meu Jesus, pra falar do meu Deus, apaga o baseado. Larga a prostituição, larga a mentira, larga a arrogância, que meu Deus não tá envolvido com essas mentiras aí não. Paz.